VS-63-13. Gol na 604, decolou 10, chame 19-8, bom voo. 19-35. 19-35 no 604, boa noite. 63-13, ingresso Juliette para o portão 1. Juliette, portão 1. Você escuta cruzando 2.200, curvando à esquerda. Gol no 604, contato radar na decolagem, se passar no nível de voo 370, saída Momo Frontier. 370, Momo Frontier, no 604. No 889, siga via Índia no ponto de espera, reporte pronto, assiste 1015. Esta mesmo, está na frequência da torre. Possibilidade vá na frente do assim. Aguarde. No 604, mantenha a rota. Mantenha subindo, vou no 604. Na Avenida Cola, pistão no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Bravo 076, acione a identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Mari. No 604, chame Recife no 2545, alterna no 2685. Boa noite, 89 de Colo, 17, conta primo voo, 0935. 935, 989. Salvador, Gol 1889. Gol 1889, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 360, saída da Leda, da presente voo Leda. Ativa da presente Leda, ascensão 360, Gol 1889. Papatango, Oscar Papagol, acione a identificação. Oscar Papagol, 58 milhas, sudoeste, Salvador, voo e Mari, reporte para descida. Total 9907, acione a identificação, desce para o nível de voo 040, chegada bom. Web 678 no 5 parafuso, acionamento. Obrigado, senhor Tacado. Camarão, tá. 748. Sede de casa. É, reduzir para 2509. Azul 4209, acione identificação, desce para o nível de voo 050, chegada bom. No 076, desce para 2010, ajuste no 015, autorizado IRS, porta estabilizada. 2000 no 015, portaria estabilizada no 076. Qual é o seu nome? Uso autorizado nível 360. Via Pesilu 21, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arborra, após Arborra Elefa, para interceptar a aerovia, controle 19.35, responda 5505. Gol no 889, suba para nível de voo 360, chame Recife no 251. Já, suba no 360, fazendo Recife 1 no 251, boa. E a Índia, ajuste 1015, reporte pronto no ponto de espera, web, mensagem 47. Total 9907, reduza para 2109. 2109907. Azul 4209, reduza para 2509. 747, além da Corla, pistão 90, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. 2 é o campadista do 1-0-7-6. Cono 076, chame a torre 1-1-8-6-6. 2-0-7-6. Total 9907, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Torre, boa noite, eu vou 1-0-7-6, nacional, vou acabar de... 076, boa noite, baixou e travou? Aí não. Eu posso contra. Preparado. Tan 3305, acione identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a Mari. Tal 9907, curva direita, proa 170, para interceptar o localizador. Direita 170. Tip 5515, a senha de identificação. Controle de web 6747. Manda escuta. Tip 5515, contato radar 69 milhas, Sudeste de Salvador. Lua na proa de bomba, reporte pronto para descer. Portaria estabilizado, 9907. Oscar Papa Golf, filtração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Oscar Papa Golf, copiou o controle. Negativo. Mantenha a proa 035. Sugestão para sequenciamento, limite o curso do localizador. Ok, mantenha a proa, o curso do localizador. Estabilizou 9907. 9907, Cemetro Juno, no 8.6. 8.6. Salvador, boa noite, total 9907, baixou, travou, visual. Boa noite, total 9907, a número 2 para pouso, aguarde pista livre. Vento de superfície no 40 graus, 5 nais. Aguardando pista livre. Azul 4209, teste para 2 mil pés, ajustando 0 no 5, autorizado LS, posto estabilizado. Mono 0 no 5, descendo para 2000, azul 4209. Ótica Papa Golf, 10 para 3 mil pés, ajustando 0 no 5. Perfil, no 0 no 5, bom. Cruzão 076, libera a direita, aproxima a direita agilizando, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette, eu solto só os 30. De direita, Alfa, reporte antes da Juliette, 9907, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, 9907. Papa Golf, reduzindo para a velocidade de aproximação. Golf, reduzindo, está próximo do localizador. Gente, nessa pro intercepta, reporte estabilizando. Bom. O 42 é mais autorizado, positivo? Afirmo. Pode ser 747, chame Recife no 260. Ó, no 260, 6747. Apagou o teste para 2 mil pés. Autoridade LS. 2 mil, autorizado, bom. Azul 4209, que é na torre 1 no 8.6. 1 no 8.6, obrigado. Gente, agora de transferência. Torre Salvador, azul 4209, nosso cordial. Boa noite. Boa noite, 4209, aguarde pista livre, entre superfície 120 graus, 10 nós. Redimite pro 10, 4209. Tal 9907, solo aos 36, taxi via Kilo até o Pátio 3, boa noite. Taxi via Kilo para o Pátio 3, total 9907, boa noite. 4209, pouso autorizado, pista 10. 4209. Pouso 076, ingresso de Juliette, portão 2. Juliette pro 2, 076. Pode capar a Golf, complete a aproximação, torre 1 no 8.6. Obrigado. Papagô. Boa noite, Papagô, prossiga. Estabilizado no IADS. Esse é 1097. 1097. Gente, é parte para o cancelamento. Cancelado os 39, reporte na final do ano.